CBN Foz recebe nesta quinta-feira, dia 2 de maio de 2013, em mais uma edição do Café com a CBN, o Valmir Leal Gritten, ele que é superintendente do Foz Habita, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu. Bom dia, Valmir. Bom dia mais uma vez, Guilherme. Bom dia a todos. Estamos aí para as devidas respostas e ser sabatinado pelo meu amigo Lucas aí. E quem está também participando deste café é Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, nosso convidado Valmir Leal Green. Vamos aqui aproveitar o doutor para discutir a questão habitacional no município, que é um dos problemas mais agudos que nós temos aqui, porque é uma carência muito grande de habitações populares. Eu inicio aqui, Guilherme, se me permite, perguntando ao nosso convidado, só teria condições de dizer para os nossos ouvintes, nesse instante, quantas favelas ainda existem no município, doutor Valmir? Claro, existem várias ocupações irregulares aqui, Hélio, mas uma que nós estamos trabalhando assim com mais afinco é uma ocupação que nós herdamos da gestão passada. E, na verdade, vem há mais de 20 anos sendo ocupada às margens do Rio Boeci. E é um projeto muito bacana que nós conseguimos tirar do papel após 20 anos e estamos ali erguendo 192 apartamentos na margem do Rio Boeci, ali na região do Primavera, favela do Mosca. A favela do Mosca é histórica em Foz do Iguaçu, né? Tanto o índice de ocupação ali, violência e tudo mais. E ali nós estamos, eu acredito que em 12 meses nós já vamos dar uma resposta satisfatória para a população. 192 apartamentos, nós remodelamos, o prefeito Reni pediu para nós remodelarmos o projeto, está sendo feito. Essa é a resposta. Temos também um projeto para a questão lá da favela do Paraná e outras favelas que estão sendo remanejadas. Porque a prioridade nossa é justamente isso, tirar as pessoas das barrancas dos rios e urbanizar a cidade como um todo. Quando falamos de problemas herdados nessa área de habitação popular, Foz do Iguaçu tem aquele problema que desde a década de 70 a cidade cresceu de maneira muito rápida e muito desordenada. Desordenada, exatamente. A habitação popular continua sendo um dos grandes problemas aqui de Foz? Sem dúvida nenhuma. E é um desafio muito grande. Quando nós, o prefeito nos deu a incumbência de assumirmos em meados de janeiro a pasta, nós pudemos verificar a situação que estava a habitação de Foz do Iguaçu, haja vista. Eu dou como vocês um exemplo prático, que é o conjunto habitacional Lagoa Dourada, onde foi feito de forma equivocada um planejamento para 700 casas. E Foz do Iguaçu não comporta um loteamento tão grande assim, né? É de 700 casas. E dessas 700, digo para você que ainda falta em torno de 150 serem erguidas, desde o rodapé até o teto. Não tem nada. E tem lá 300 e poucas famílias que foram colocadas lá, não tem a infraestrutura, nós estamos recuperando. Então, quando se fala esses dias eu até escutei uma pessoa falar, nós fizemos o maior programa habitacional da história. Nós sim estamos fazendo o maior programa habitacional da história, mas de recuperação das coisas mal feitas que foram feitas. Valmir, qual seria o déficit habitacional do município? Ou seja, para melhor entendimento dos nossos ouvintes, quantas famílias precisam de casa? É exatamente. Em torno de 6 mil a 7 mil famílias. De 6.500 a 7 mil famílias que aguardam na fila ainda. Claro que dentro dessa, você pode até me perguntar pela segunda vez, complementando a pergunta, mas como que tem pessoas que fizeram a inscrição no mesmo dia que eu e foram atendidas antes? Né? Muitas vezes acontece, Hélio e Guilherme, da pessoa entrar numa uma prioridade, que são pessoas acima de 70 anos, com mais de 4 filhos, ou famílias que têm portadores de necessidades especiais, enfim. Essas famílias têm prioridade na fila. Agora, de forma alguma, vai ter aquela questão de pular a fila. Até porque, conforme determinou o prefeito, nós estamos levando a conhecimento público a tão famosa lista do Foz Habita, que ninguém sabe onde começa e onde termina. E eu quero, nos próximos dias, aí nos próximos meses, se Deus quiser, tornar isso público. Na internet, nos meios de comunicação, rádio, jornal, para que exatamente a pessoa saiba o local que ela ocupa nessa fila. Nós recebemos recentemente aqui na CBN a visita do Munir Chauish, que é o presidente da COAPAR, né, a Companhia de Habitação do Paraná, e ele anunciou justamente que nós teremos aqui em Foz do Iguaçu em andamento um dos maiores programas de habitação do estado. E o que eu coloquei para ele na entrevista foi que já foi feito tantas vezes aqui em Foz do Iguaçu o anúncio de que teríamos programas gigantescos de habitação e, infelizmente, essas promessas não foram cumpridas ou foram construídas habitações de baixa qualidade, que a população fica até Reciosa, um pouco descrente. Que diferenciais até nós podemos dar como sinal de segurança para as pessoas que estão nessa fila e esperam receber sua habitação? Guilherme, eu digo para você o seguinte, quando eu assumi lá, eu verifiquei que existia um contrato meio que padrão para as pessoas participarem das licitações das casas. E ato contínuo, eu sou advogado de formação, né, o Hélio sabe disso, eu determinei algumas mudanças nesse contrato. Ou seja, a pessoa que for participar, a empresa que ela seja muito bem-vinda aqui, mas ela tem que fazer casas de qualidade para as pessoas aqui. Não é possível que nós tenhamos os problemas que foi verificado na gestão passada. Então, ou seja, a empresa que vier participar tem dois requisitos, e eu vou colocar alguns mais aí na sequência, mas assim, tem que prestar o acervo técnico e o acervo empresarial. Ou seja, provar efetivamente através dos conselhos regionais de engenharia e declarações que a empresa tem idoneidade para fazer casa. Haja visto essa empresa que ganhou. Essa aqui é uma empresa que já construiu mais de 50 mil casas. Né? Essa que está fazendo com o Conjunto Primavera. Então, ela tem idoneidade no mercado. Né? E assim nós temos procurado. Agora, eu acredito assim, na semana que vem, inclusive, o Munir deve estar aqui, a gente vai discutir com relação a essa questão das novas habitações aí. Hoje, eu estarei também com o pessoal da Coapar, visitando algumas áreas, para justamente tirar do papel isso que você está me falando. Né? Vai se tornar, se Deus quiser, uma realidade aí nos próximos dias, aí, o anúncio das casas aí. Então, pegando aqui o gancho do Guilherme, que citou a palavra promessa, certo. Eu vou acrescentar em cima disso. A administração anterior, que antecedeu a atual, que o senhor faz parte do RENI, Paulo McDonald, ele, uma das promessas fortes de campanha dele foi de que, isso antes dele num palanque, que ele iria edificar 5 mil casas no primeiro ano de governo dele. Ele ficou 8 anos no governo. E esses números sempre são vagos, nós não conseguimos pontuá-los, saber exatamente quantas casas o Paulo mandou fazer durante os 8 anos. Só tem esse número? Tenho. Posso dizer para você que não chega nem perto dos 5 mil. O exemplo disso é esse conjunto que eu lhe falei, do Conjunto Habitacional Lagoa Dourada. E quem está nos ouvindo pode dar um pulo lá, quem conhece Foz do Iguaçu pode ir lá visitar o Lagoa Dourada. Lá você vai ver um grande campo lá, que falta em torno de 150 casas lá. Ou seja, de 700, faltando 150, você não pode computar 700, né? E tem outros conjuntos aí que foram feitos de maneira, no meu entendimento, assim, entregues à população de forma errada. Vila Mirim, a guarda ali na Vila União. O conjunto habitacional foi entregue para aquelas pessoas ali sem terminar. Ou seja, agora nós estamos fazendo as ruas internas, estamos fazendo o ajardinamento, as calçadas. Não é possível que você tire uma família da barranca de um rio e enfie simplesmente dentro de um apartamento, como se isso resolvesse o problema. Nós temos que dar infraestrutura, qualidade de vida. Tivemos na década de 90 também aqui em Foz do Iguaçu um grande programa de habitação que foi o Conjunto Cidade Nova. O que é que se fez naquela época? Tirou-se famílias que viviam aqui no centro da cidade e se levou para uma área próxima à subestação de Furnas, enfim, muito distante do centro da cidade. Hoje em dia as regras para até remanejamento de famílias de áreas de risco são diferentes? Como é que funciona? Veja, o prefeito Reni tem uma preocupação muito grande com relação a isso, né? De você deixar a família próxima do local onde ela tem o habitat, ou seja, já tem familiares, já tem conhecidos, ou efetivamente trabalha. Eu te digo como um exemplo também disso, é o estudo que nós estamos fazendo com relação ao Arroio Dourado, que é o antigo lixão da cidade, né, que fica próximo do aeroporto lá. Lá é uma área que é do INCRA, e que foi ocupada de forma irregular, tinha no começo 70 famílias e a gente conseguiu remanejar através de um programa habitacional chamado Vale do Sol. Algumas famílias foram para lá, que é distante, né? E aí que essa pergunta que você está falando. Mas aí quando o prefeito Reni verificou a situação in loco, ele percebeu que as pessoas que estão lá no Arroio Dourado moram ali porque trabalham próximo dos pesque-pague, daquelas chacras ali. E elas precisam efetivamente estar ali. E aí nós estamos tentando fazer com que agora mudar essa situação. O Primavera também é um exemplo disso, né? O Conjunto Primavera está sendo edificado ali 200 metros de onde as pessoas ocuparam, né? O Boeci ali. E eu garanto para você, nessa gestão vai haver essa preocupação de você relocar as famílias nas proximidades, em torno de 1.500 metros no máximo. diretor superintendente do Fosabita. Quanto custa, até para os nossos ouvintes que estão nos escutando em casa nesse instante, quanto custa adquirir uma casa nesse estilo que vocês edificam e entregam, financiam? Ela custa quanto hoje, doutor Valmir? Um apartamento? Uma casa popular, vamos dizer, não sei se seria casa ou uma residência. Uma residência, ok. Dessas aí que vocês... O projeto Minha Casa Minha Vida, ele elenca algumas prioridades. Tem as faixas 1, 2, 3, são várias faixas, né? Mas essa que nós estamos falando, vamos colocar como exemplo essa que nós estamos fazendo do Conjunto Primavera. Em torno de 47 a 50 mil reais. Com suaves prestações, aquela história toda. Mas voltando a falar nesse conjunto, e o valor é um valor que é subsidiado também, tem a contrapartida do município, ali é um projeto que nós estamos dando um carinho especial, Lucas, porque nós vamos fazer ali quadra poliesportiva, haverá também playground para as crianças, salas comerciais, e também, a pedido do prefeito, vai ser feito a remodelação externa desse projeto. Ou seja, nós queremos dar qualidade de vida. Falando ainda da área de habitação popular, foi falado até do cadastro, né, do Foz Habita, as pessoas muitas vezes têm dúvida e tal. E também temos um cadastro de regularização aqui de propriedades em Foz do Iguaçu. Muitas propriedades que já estão ali construídas, no caso, algumas há mais de década, e sem que dúvida estavam sem titulação. Como é que está sendo feito este trabalho de regularização? Esse é um convênio que foi firmado com a Coapar, e é importante aí a Coapar no município, e eu agora estou valorizando isso, tanto é que eu estou reformando algumas salas lá, para justamente a Coapar vir fazer parceria, não só a Coapar, mas a Caixa Econômica também, do governo, né, para evitar esse trâmite de processo para cá e para lá. E esse convênio que foi assinado faz pouco tempo, ele permite com que se faça regularização fundiária dos imóveis que já estão erguidos naqueles locais, né? Dentro dos critérios, da legalidade e tudo mais. Eu diria para você que nós fizemos um convênio para 4.189 habitações serem regularizadas. E de lá para cá, nós já temos, e essa informação que eu tive antes do feriado, já de mais 1.500. E é por isso que talvez semana que vem, talvez o Beto, o governador, esteja aqui junto com o Muniz, justamente para dar essa boa notícia. Eu só vou elencar agora, saber exatamente qual é o número, mas assim, vai ser feita uma grande regularização fundiária através desse convênio. É porque muitas vezes as pessoas ficam na informalidade e aí não paga imposto, não consegue fazer um financiamento, né? E a propriedade muitas vezes de 15, 20 anos, então tem que regularizar e tal. Valmir, estamos quase terminando já, caminhando para o final. O senhor não falou para nós ainda, mas enfim, quantas favelas tem em Foz. Mas vamos deixar aqui essa pergunta no ar, eu vou emendar com outra. Nós temos aqui, eu não sei se é diretamente com o seu departamento, mas tem uma grande invasão aqui no Buba, o senhor deve estar acompanhando, né? Está sob júdice, o juiz já mandou que desocupe a área, a polícia militar até agora não desocupou para devolver o legítimo dono. O senhor tem acompanhado, e o que, que o senhor acha dessa situação? Mais de 1.000 famílias foram ali para essa localidade invadir aquele terreno lá. Lucas, eu digo para você assim, que o conceito de favela é um conceito muito íntimo, porque a propriedade, ela é inerente à pessoa, né? E muitas vezes você determina, você olha e diz, ali é uma favela, e não é, né? Muitas vezes é outra qualidade de habitação, mas enfim. Com relação à invasão do Bubas, primeiro assim, dizer que é uma área privada, não é a área do município nem do Foz Habita, né? Quem tem que tomar as atitudes e as providências é o seu Francisco Bubas, que é o proprietário da área. Agora, o que eu sei é que foi entrado com reintegração de posse, o juiz determinou a reintegração de posse e está necessitando agora do aval e o cumprimento do mandado. Eu não saberia lhe dizer exatamente, não queria entrar nesse mérito, porque não faz parte da nossa alçada. Questão do projeto Beira Foz, as famílias que vivem ali hoje em favelas próximas ao Rio Paraná, existe esse grande projeto chamado Beira Foz aqui em Foz do Iguaçu. Como é que o Foz Habita participa também dessa questão para justamente trabalhar com a moradia dessas famílias? Aí sim, eu diria para você que ali é um conceito de desfavelamento, né? Tanto o Beira Foz, que nós chamamos ali de Rio Limpo, né? Faz a mistura de duas favelas ali, que é a favela do Bambu Sadia e também lá do Jupira. São dois programas habitacionais muito grandes. Ali no Rio Limpo nós temos um projeto para 336 casas e lá no Jupira em torno de 464 casas, moradias. Tirar aquelas pessoas da área de risco e dar qualidade de vida. Essa é a nossa meta, Guilherme. Recebemos nesta quinta-feira aqui na CBN, para esta edição do Café com a CBN, o superintendente do Foz Habita, Instituto de Habitação aqui de Foz do Iguaçu, Valmir Leal Gritten. Valmir, prazer recebê-lo aqui, muito obrigado por essa participação. Eu que agradeço, um abraço a todos. Eduardo Lucas, satisfeito com a conversa? Bastante. Doutor Valmir Leal Gritten, que veio de Curitiba para nos ajudar aqui. Sem dúvida nenhuma. Com o seu conhecimento. Agradecemos muito o senhor ter nos aceito o convite e desejamos sucesso ao senhor na sua empreitada. Muito obrigado. Agora eu vou dar um último pitaco aqui, o que eu não desejo sucesso para você, Valmir. É domingo agora, final do Campeonato Paranaense, viu? Eu vi umas fotos suas com a camisa do Curitiba, eu como atleticano, nesse ponto eu não desejo. Ninguém é perfeito, né, Lucas? E essa conversa estará disponível daqui a pouquinho na íntegra, aqui no nosso site, cbnfoz.com.br.